Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Começando aí mais um Melodicast, o nosso Melodicast aí da comunidade do Facebook, AOR Hard Melodic Rock. Estamos aí com a presença do grande Juliano Malon. Fala, Juliano. Aloha, cidadãos e cidadãs. Beleza, estamos também com a presença do grande Léo Barcos. Fala, putada. E estamos também com a presença aí da dona Lan. E aí, boa noite, gente. No decorrer da noite aí apareceu mais uns infelizes aí, a gente vai adicionando na conversa, né? Don't wanna close my eyes. Piada interna do mundo. Vamos começar falando aí do... O Monster está anunciando, né? Anunciaram aí uma mega banda aí, o... Aerosmith Smith já o primeiro headliner. Ó, oh, gente. Que, será que é headliner? Não sei, né? Deu tudo certo, né? E anunciaram mais uma outra banda. Era Limp Bizkit, é isso? Não. Isso é banda? Então, eu acredito, assim, que o cara quer ganhar dinheiro, né? O promotor. Eu não duvidaria que o cara iria encaixar algum metal mais moderno. Eu não vou assistir o show, mas eu não acho errado. Eu não acho errado desde que se mantenha a linha musical que o festival se propõe. Pra que não vire a palhaçada que virou o Rock in Rio, que de rock... Né, só tem o Rio, né? É, colocando em números a grande maioria das atrações do festival. Pô, tem a dó, né? Até banda de gaita de fole vai ter. Mas o Monsters já teve alguma outra banda meio suspeita assim? Raimundos? Não que eu me lembre. Então, se teve, eu realmente não lembro. Teve alguma coisa que destoasse assim do... Teve Raimundos, teve... A primeira edição teve o Heróis do Silêncio. Ah, mas acho que até... É que... Rock, né, gente? Não é um festival de metal. Depende do set list, porque brasileiro é meio maluco às vezes, né? Teve Monster, que foi Skid Row, e os caras tataram. E os caras detonaram, né? Palhaçada. É, então tem que pensar direito e tal, nisso tudo. Eu acho que o mais... o que deu mais certo, acho que foi um dos últimos, que teve o Menor, o Savage, o Saxon, o Wayne Hughes. A ordem que eles fizeram e o casting que eles fizeram na época funcionou. Mas aí entra o que o Daniel falou, né? Porque deu certo, mas foi o que menos lotou, né? Pois então, né? Acho que a gente tem que pensar também, enfim, os caras que estão organizando, obviamente, querem ganhar dinheiro, né? Sem talvez dúvida. Dois dias, não sei. Vamos. Pô, não gosta, vai tomar uma cerveja, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Isso. Fazer, por exemplo, o lance que tem o Lollapalooza, né? Tem aquelas áreas de distração e fuga, né? Que o cara vai pro bar não sei de quem, porque bar aéreo, vai pra roda gigante, vai, né? Sei lá, drive-in pra dentro. O walking também tem show de rodo. É impossível o cara gostar de tudo, mesmo porque ele ia ter que se partir em três pra ir em cada pau. Quem gosta de tudo, no fundo, não gosta de coisa nenhuma. Essa é clássica. Ah, isso não tem. Eu tô dando uma olhada aqui, gente, se veja. Tem uma matéria do dia 18 de maio falando sobre o Monsters, onde eles ventilam possíveis atrações, né? O Aerosmith ainda era um boato. Sim. Daí a gente não sabe. Mas aqui se fala, ó, de acordo com o site 91 Rock, se fala Não sei se vocês conhecem, acredito que sim, aquela banda alemã Rammstein. Parece um filme de terror nos shows dos caras. Com Rammstein. É a abertura do Kiss. É, isso. Ó, fala deles, fala inclusive do Van Halen. É, o Van Halen tava forte o papo, mas deu uma esfriada. Falaram que pelo que eu ouvi, miou. É porque eu acho que eles voltaram no Japão, né? E aí, Van Halen, eu acho que é a última grande banda que tá devendo uma visita, né? Porque as grandes, grandes mesmo, que eu digo, de trazer público, todas já vieram, né? Exato. Se a gente for contar, pô, eles vieram em 83, se eu não me engano, né? Ah. Assim, diz a lenda que eles foram roubados naquele show e falaram que não queriam mais voltar pro Brasil. Se pagar, eles vêm bem contentes. Ah, mas levaram umas guitarras foda do Ed. Ele ficou muito... Imagina, a gente mora num país sério. Mexeu com um cara quando levou. Foi uma das guitarras que ele gravou, sei lá, não lembro o que era, Bailetão. Ele ficou puto. Então, eu até entendo. Quem que vocês gostariam que viesse? Bon Jovi. Bon Jovi já vai vir. Eu, sem dúvida, gostaria do Van Halen. Só tocar no mundo. Não, eu tô com o Léo. O Van Halen eu preciso ver algum dia. Ah, não, assim não dá, vocês estão correndo, pô. Van Halen já tava aí, já. Fala um outro nome, hein? Def Leppard. Mas no Monster. Vem sozinho, Def. Né? Seguinte teoria, tá, gente? Banda grande tem que vir sozinho. Meio de festival, nunca. Cara, que adianta? O Whitesnake vai contadinho. Não dá, gente. Olha, vai ficar devendo muita coisa. Eu vou ficar triste. Que adianta? O Whitesnake vem sozinho, toca 10 músicas. Ah, não, mas aí não vem tão sozinho, né? Três bandas por noite, que é o que ele, né, tá fazendo, o Whitesnake aqui no Brasil, tá bom. Agora o Monsters, os caras trazem um trocentas mil bandas. Então... O Whitesnake vem, mas a voz do Coverdale ou não? Só vem os Beck cantando a música inteira. Qual que é a teoria? Que agora o Marlboro está cobrando. Lógico, com juros e correção monetária. Ó, quem tem o Sleep of the Tongue em casa, pega lá o livretinho, dá uma olhada lá nos créditos do final. Os agradecimentos do Coverdale, Isso acontecia desde a metade dos anos 80. Vocês achavam o quê? Diz que ele, o jeito que ele cantava destruía as cordas vocais dele. Destrói, né? Pode ser, lógico. Pode ver que tá rolando agora a turnê dele como Journey, né? É. E o Thunder. É. Esse Danny Bowles canta pra caramba, viu? Já pensou? O Thunder é uma banda meio que falta um reconhecimento, né? Falta muito, é uma baita banda. É uma banda matadora e não tem o seu devido reconhecimento. Não tem mesmo. Não foi o Thunder que abriu pro Iron Maiden no Parque Antártico aqui e tal? Olha, o Thunder, eu lembro que eles estiveram no Brasil, acho que em 91. Então foi 92. Isso aí mesmo, gente. Eles abriram pro Iron Maiden no Parque Antártico na turnê do Death of Dark. Eles estiveram por aqui, inclusive tem vídeo deles naquela coleção Float Perfection, eu não vou lembrar agora o nome da música, mas tem um vídeo que foi gravado no Rio. Tem várias cenas deles pela cidade. Lembrei de uma coisa, a gente falando de festival e tal, festival foda esse Hellfest na França, hein? Nossa, isso é destruidor. Tá merda. Coisa grande. Vamos ter aí um correspondente lá, o grande amigo Summer, nosso engenheiro da comunidade, ele vai estar lá. Vai lá falar pra gente o que tá rolando. Ele, quando estiver tocando Def Leppard, eu vou ligar pra você. Vai pra puta que pariu. Tortura, né? Puxa vida. E se veja só, por exemplo, a sexta-feira, dia 21 de junho, né? Abre ali com Kissing Dynamite, que é grande bosta. Black Spiders, Hardcore Superstar, já que é pra você tomar uns goró e ficar pronto. É, eu vou assistir. Aí vem o Saxon, já que é pra você brigar com os caras que estão em volta de você. Porra, mas aí vem Europe, Twisted Sister, Whitesnake, Def Leppard. Porra, o cara sai de lá realizado, né? O Kiss é outro dia, né? O Kiss é no dia seguinte, no sábado de 22. Muito bom, parada. Um ZZ Top tocando antes, hein? Nossa. É brincadeira. Bom show. Top. E quanto que morre a brincadeira? Pros 3 dias. 160 euros! Pros 3 dias! Oh, senhor! Chupa, XIZ! E aqui no Brasil, a moçada gastando dinheiro com um abadá. É fim do mundo. Nem me fala. Eu cutuquei Jesus na cruz, ele olhou pra mim e falou, me aguarda, velho. E o Winner Dogs aí no Brasil? Vamos ver, ó, até agora, só filé. Ah, bom, também o que esperar dos músicos bossas que estão envolvidos no processo? Apesar de que, acho que, quantas músicas eles soltaram? Quatro? Foram quatro, não foram? Quatro, é, pelo que eu acho que são quatro. Duas eram bem Rich Coldsen e os caras só acompanhando, na boa. As outras duas não. As duas dava pra ter uma variada. Mas duas lá eu senti que é praticamente o álbum solo do Coldsen ali. É a mesma pegada. É, mas os caras interagem bem, né? Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Sheeran tem muita personalidade. Você ouve muito do Billy Sheeran ali. Ah, o estilo, você diz, né? É, o estilo. Uma pegadinha, tá? Mas o Coldsen não precisa nem tocar a guitarra, né? O cara canta muito. Os solos estão inspirados. O cara arrebentou. Legal pra cacete, mano. Isso é ao vivo, no Carioca ainda, na cara do crime. Promete. Então, gente, vamos fazer uns reviews aí. Como a gente já parece que deu uma secada aí em 2012, a gente já deu aquela dissecada legal no que a gente falou, vamos voltar agora pra 2011, tentar lembrar alguma coisa que passou pra galera. Às vezes alguém deixou passar batido. Esse que nós vamos falar agora, acho difícil, porque pra mim foi o melhor álbum de 2011, desse povo que... parece que nasce fazendo hard rock, que é lá da Suécia. Vamos falar aí do The Magnificents. Melodic Cast. AOR, Melodic Rock, hard rock de primeira qualidade. Quais os destaques aí pra vocês desse petardo aí? Ah, eu achei, porra, sensacional. Esse disco é muito, muito bom. Muitos destaques. Vocal do esqueci o nome dele, do Circus Maximus. Muito bom, Michael, cara. Michael Erickson, isso aí. Isso. Muito legal, um puta timbre diferente, né? Um vocal assim que não vai na linha de ninguém. Bom, destaques. Faixa de abertura, Holding On To Your Love. Gostei muito da Cheated By Love, da Satin and Lace, enfim, é um puta disco. Quem não ouviu, ouça. Eu tô com o Léo também, a Holding On To Your Love, puta som. Vocalista também assina embaixo, tem um timbre incrível, né? E apesar de todo mundo, né, levar pro lado mais hardão, assim, eu vejo muita coisa de metal nesse álbum. Assim, sem dúvida. Mas, puta álbum de 2011. Eu ouço até hoje. E acho que, pra mim, nota máxima. Um dos melhores. Esse álbum também mereceu nota 10. Pra mim, é influência ali de Treat e Europe descarada, né, gente? Não tem como ali. Love's on the Line ali. Meu Deus. Como pode ser Europe Treat? E Smoke and Fire é Out of This World na veia. Aquela pegada. Que Marcelo ali. Concordo. Sensacional, Cheated by Love, um hino. Satin Lace, destruidora. Love's on the Line, grudenta. Do jeito que a gente gosta, né? Aquele mais do mesmo, bem feito. E os músicos muito bons, né? O pessoal que acompanhou o Erickson e os Puff, os caras seguraram a onda legal. Memories também, um refrão super bonder, assim. Aquela Later If Takes All Night. Acho que é uma outra baladinha também que eu achei muito boa, assim. É, nossa, é Lost. É o álbum inteiro, né? Indicação máxima. Aliás, a Angel tem uma pegada wet. Isso, muito bem, Angel. Acho que o pessoal do wet ouviu e falou... É por aí. O pessoal do Wet ouviu Iron Maiden também. Por aí. É, ela não esquece disso aí. Aliás, em falar nisso, vocês viram no final do último podcast que eu coloquei lá a comparação do Foreigner? Sim. Procede ou não procede? Opa. Yes. Procede. Cara, eu comecei a ouvir aquilo e falei, rapaz, pode isso, Arnaldo? Ratinho total. Ratinho. Ele é só de ratinho, né, gente? Outro dia, né? O Maná tava no ratinho, né? Que loucura. Filha, só precisa pôr a comida na mesa. É mais ou menos por aí o negócio. Lelã que o diga. Care. Puxa vida, ó a pegação no pé, é verdade. Tá pensando o que, velho? Viver de glamour, é? Ó, Edson e Hudson tá aí pra... Tá aí pra provar que né, mas não o, é só, o Edson, né? Não é só revólver guardado no carro, não. Isso, não é. Precisa revolar no seu caminho pra pegar o hard rock. O cara é rock and roll de verdade, mano. Até o revólver... Ele é true, né? Ele é true de verdade. É Guns N' Roses mesmo. Não, revólver no carro é gangsta. Gente, vamos falar agora daqui de mais um álbum aí. Mary Alfonsetti, Here Comes the Night. Melódico que quer... Terceiro álbum aí do Alfonsetti, veio Red em 2000, Machine em 2002 e agora essa bomba aí, esse álbum solo maravilhoso deles. Tá bom, você falou essa bomba, você tava descendo o pau, gente. Não, esse álbum é sensacional. Esse álbum é sensacional, gente, porque eu ouço direto, esse álbum é totalmente viciante. Vai ser a indicação do programa aqui. Porque... Eu gostei, pra mim, a música que mais ficou... Foi Heartbreaker. Isso é música do caramba. Nossa, isso é demais. É, canta junto. Quem que não tinha ouvido esse álbum ainda? Eu! Levantei a mão. Eu não tinha ouvido. E aí? Eu achei foda. Foda, foda. O vocal desse cara é sensacional, né? Ele é um belo. Cara, fora de ser. Né? Ah, é pra cantar. É classudo como o Flori gosta. Pô, Heartbreaker é sensacional. A balada também é muito boa. Lay Your Love on Me. Nossa. É verdade. Faixa 2, cara, que tem uma pegada Whitesnake, aquelas músicas mid-tempo do Whitesnake. Sim, sim, Here Comes the Night. Here Comes the Night. Sim. Muito legal mesmo, não tinha ouvido, deixei passar, fui ouvir até em virtude do Melodicast e achei bem legal. E I Wait For You? Boa, boa também. Esse lá é grudento, você ouve uma vez só, é grudento, muito legal. Temos aí, desde a época que ele já cantava no Jagged Edge, já arrebentava, né, cara? Esse cara... Ele só não deu muito certo com o nome da banda, cara. Porra, tem um CD aqui, caralho. Ele cantou no Skin Trade, no Road to Ruin, no Boxer. Bam Bam Boys, não era com ele? Bam Bam Boys. Também não. Ele produziu... O disco dele com Damned Nation, eu achei uma bosta. Ele produziu The Poodles. Rosetti, já começou a entrar na área da produção também. Indicação máxima aí também, esse álbum também. Falar agora aqui, 2013. Aê! 2013, saiu esse álbum aqui que me impressionou bastante, porque o álbum anterior eu havia curtido médio. Moritz, S.O.S. Se não me engano, é o terceiro álbum dessa banda. Teve uma coletânea dos demos aí de 86 e 88. E saiu um outro Undivided em 2010. O que vocês acharam aí? É bem AOR, né? É, eu acho bacana, banda legal, mas pra mim tem um excesso de teclados chatérrimos em boa parte das músicas. Assinado embaixo. Se desse uma enxugada nessa porra, ia ficar... muito melhor. E a muito gravação? Obrigada. E a gravação, Léo? Total datada, né? Doa quem doer, meu. Pô, parece que foi gravado em 84, porra. Não tá estranho. Tem umas músicas parece... legais, tem umas músicas legais. Só que assim, porra, é o excesso de ambiência, né? Aquela batera, puta que pariu. Eu acho, enfim, eu não entendo muito bem esse saudosismo todo, porque, porra, vai vender disco pra 100 pessoas, 200 pessoas, cara? Bom, eu ouvi umas músicas legais, gostei da 8, que tem uma pegada meio The Who até, Invincible. The Who total, Invincible. Ah, e a 10 tem um comecinho meio Pink Floyd e tal, mas meus caras não se decidem, enfim, não é ruim, né? Também é, acho que vai agradar realmente o pessoal que gosta desse EOR mais antigo, né? Remember Yesterday, a Foreigner total. Muito. Foreigner. Aquela Gonna Lose Her. É, achei a mais legal do álbum. Então, é meio funkzinha, né? Não, Não, eu achei bem oitenteira mesmo, mas... Eu achei ela bem velhona, setentista. Sim, sim, pode até ser, é verdade. Sabe quem vai gostar muito desse álbum? É a galera que gosta de Charming Grace, que gosta de... O cara já mandou os datados já. É, aqueles gregos lá, como é que é o nome dos caras? War Rose, né? War Rose. É, eu não é minha praia, mas enfim. Tem qualidade. Mas eu curto as duas bandas e esse Moretz pra mim não dá nem pro cheiro perto delas. Ah, não, mas ó, apesar de estar meio estranho, tem essa Gonna Loser que é legal. E a Amber Lee também é legalzinha. Ela pega... Can't Hide My Heart, eu gostei. Essa Amber Lee eu achei ela infantil demais, cara. É, não, mas eu achei legalzinha. Ah, mas tem tantas faixas que... É, a Amber Lee aí sim, aí eu concordo. 80 mandou beijinho mesmo. É, Jimmy Jameson ali, Survivor, aquela pegada. Senhora. Mas é... Dois meses ninguém lembra disso. Puxa vida, mano. O cara já deu no meio. Já deu um... Olha, eu não sei. Ultimamente não, esse ano tá saindo muita coisa acústica no meio dos álbuns, muito violão, muito... O que que acontece com todos vocês? Pergunta para os músicos. Não? Os caras tão fazendo... Ano passado começou a tendência do sax, né? O retorno do sax, melhor, né? Baricute. E esse... Não, tudo bem, sax eu acho legal. Mas... Depende aonde, né? Esse não vai ouvir aquele dia, porra. Já o Dani vai chamar um outro álbum desse ano. E aí tudo bem, justifique se o cara, né? Mas assim, é violão muito. Gente, uau! Ô, Léo, aí você tá sendo preconceituoso, pô. Total. Kennedy-dio? Por quê? Sendo mesmo. Chamar o Kennedy, pô. Preconceitos inclusos. É. Dentista mandou beijos. É, pô, senta no elevador, quem tá vago. Bom, mas o lançamento que saiu aí em 2013 foi o Fair Warning. Melodic Cast. Até que enfim saiu depois de muito tempo o Sundancer. Puta, será que é ainda bem? Se não tivesse saído, né? É. 12º álbum dos caras, banda alemã aí, já lançou cada álbum super legal. Matador, né? Em algum momento da carreira eles esqueceram como é que se lançava esses álbuns super legais e lançaram esse último. O que vocês acharam assim que ele deu aquela escorregadinha assim? Que salvou o álbum? Não. Por que que vocês estão achando assim que ele... Por que decaiu o som dos caras? O que que vocês acharam aí, querido? Eu não sei. Eu, pessoalmente, pra mim, esse álbum do Fair Warning, ele é sem sal. Sabe? Ele é insosso. Não empolga, ele não contagia. Cara, é aquele arroz que você faz na sexta-feira e daí sobra no sábado, você joga lá uma carne moída, mexe de novo... Come, daí o que sobrou um pouquinho, porra, domingo se joga um feijão ali, né? Faz um virado, assim, meio Frankenstein. Esse aí é o arroz segunda fase, e aí depois... Não, aí vira aquele prato francês incrível, restou de ontem. É igual aquela limonada que você completa com água? Por aí. Aí ele... dá chance, nada, né? Achei um disco totalmente sem inspiração. E no fim dá aquele desarranjo. E diz que, meu, esse álbum é incrível, que juntou, né, o Rainmaker com os outros, e que, ó, que legal. Então, as opiniões estão bem divergentes, né? Olha, as três primeiras faixas são uma bosta. Não gostei mesmo. Véi, na boa, véi. É uma bosta, cara. Ó, a primeira faixa, a Troubled Love, é um teclado chato, desgracento. Eu não sei... Pois então, exatamente. Eu não sei se eu tô tão chata com o teclado, mas o da Troubled Love realmente é um pé. Que teclado horrível. Puta sonzinho de bosta dessa bateria também. Outro dia eu tava até discutindo não, né? Eu tava zoando ali na grupo e tal, que eu soltei a frase que virou jargão, né? Quem nasceu Bonfire tá Fair Warning, né? Mas, porra, tô mordendo a língua, né? Porque... Cara, ó, a segunda faixa, Keep It In The Dark, o teclado continua chato, eu não sei o que os caras... Meu, Para, dá um tapa nesse cara, pega no tranco, fila da puta. Nem é o Delveco, hein? É. Não, pode continuar ali, Pride. Get real. Tudo chato. Pô, Elgui, pô, faz direito o negócio, caramba. Aí as coisas começam a mudar quando chega ali na Hit and Run. O Hit and Run já começa a pegar no tranco ali, né? Aí eu acho que dá uma melhorada. O pessoal pegou uma birra dessas três primeiras faixas. Elas abriram assim com o pé esquerdo, cambaleando, na boa. Que é aquele negócio que o Juliano gosta de falar também. Que às vezes a ordem do álbum define muito, sabe, a que veio, assim. Essa Jailous Heart, que é aquela que eles colocaram no teaser, legalzinha, tem um solo da hora. A Pride é bem Bon Jovi, assim, legal. Tem as músicas legais aí. Não é assim um lixão, não. Real Love. Pra quem fez Angels of Heaven, pra quem fez... Porra, tem música legal pra caramba, o primeiro disco. Até o Four é muito legal, né? É, até o Four é legal. Pois é. Então, eu dei minha opinião, né, sobre o arroz requentado com a carne. É. Não, mas salva alguma coisa, não salva, nesse álbum? A capa. Tava bem bacana, remete ao Randy Baker. Nem o vocal do Tommy Hot. Caralho, mano, o cara soltou a capa. Tá uma bosta isso, tá um apoio de copo. Já soltaram todos os seus sentimentos positivos pro Fair Warning. Foi bacana. Vamos falar aqui um pouquinho do álbum solo que saiu aí agora, 2013, do Tom Kiefer, The Way Life Goes. Melodic Cast. Gonna tear it up tonight, yeah, I'm wearing a little tie for sure. It's not enough, if nine will kill you, give me a ten, and I'll still come back again for more. It's not enough. Pra quem não sabe, o Tom Kiefer, eterno vocalista do Cinderella. Isso, sapatinho de cristal. Isso, e o Cinderella vive eternamente das mesmas músicas. Como ninguém quer fazer porra nenhuma, o Tom Kiefer falou fazer um solo. Obviamente, com várias músicas aqui que eram pra ser do Cinderella, porque na boa, né? Aliás, boatão. Ok, sim, ok. Tô querendo trazer o Tom Kiefer aqui pra fazer esse Gary Gary aí, viu? Acústico ou com banda brazuca? A banda brazuca, porra. Ah, acústico eu acho mais legal que banda brazuca. Eu também acho baratérrimo, pessoas do dinheiro. Sim, por sim. Favor. Não, nem por si. Eu quero ver o show do cara, mano. Não. Mandar mensagem em box, for us, tal, que, né? Vamos ver o Gary Gary todo aí, como está. Ah, só uma coisa que muita gente não fala, né? Mas o Cinderella na verdade está parado porque parece que ele tem um problema jurídico meio foda aí com o gravador e tal, e ele não pode lançar nada com o nome de Cinderella. É, eles estão devendo as calças da segunda geração para gravador. É, algo assim. Então o negócio é lançar através de Bela Adormecida, não é o mesmo problema exatamente. Mas é um problema, é o tipo de problema que o Toto tem e que não tá lançando nada. É a mesma coisa. Eles vão mudar o nome pra, como é que é? White Snow? Pra Torto. Pra Torto. É. Cinderela pra qualquer outra princesa. É. Ah, agora Snow. Que a princesa Leia entrou pro hall das princesas da Disney, então vai ficar Leia. Que viagem, meu Deus. Fui longe, né? O álbum aqui do Tom Kiefer tem alguns convidados. Tem sax, hein? Tem sax aqui. Olha aí, tem a mulher do cara, né? A Savannah. Sim, e o Jeff Labar também tá fazendo aí. E por favor, né? Savannah é nome de atriz pornô. Pelo amor de Deus. Vai lá, pronuncie direito. Vai lá, Savannah. Savannah. Não, é Savannah mesmo. Eu sabia que tinha que desenterrar a Savannah, mas só os mais velhos desenterram a Savannah, hein? Que Deus a tenha. É. Ela fez, né? Ok, só back vocal, né? Que ela fez. Ah, tá. Já tá bom, né? Outra Savannah. Back vocal e blowjob. É. Something else. A outra Savannah, tadinha, se matou, né? É, que Deus a tenha. Então... Vamos fazer um minuto de silêncio. É, Savannah, foi eu, chupa. Ela faz com prazer, né? Oh! Destaques do álbum! Destaques do álbum! ó, a Solid Ground, a primeira faixa, bem classic rock, assim, né? É bem Cinderela essa, né? É, você sente ali que tem aquela... o ar de Cinderela ainda impregnado. É a segunda faixa, a Different Light, eu achei que ele conseguiu dar uma mudada, assim. Soou, sei lá, eu acho um Beatles daquela fase mais psicodélica, assim. É, eu falando em Beatles, eu gostei muito de uma música que tem nome de música de Beatles, né? Daquela The Flowers Song, eu achei muito bacana essa música. É a melhor do Play pra mim. Eu achei muito bacana. Ah, eu gostei da Fool's Paradise. É boa também. As baladas são muito legais também. É, uma faixa que eu achei legal, aquela Endera Beach. Tem uma cara de Eric Clapton, assim, achei foda aquela música. É, e no álbum, num contexto geral, ele é um álbum triste, né, gente? Sim, é. Ele é mais pra baixo. É. Prospectivo. A Cold Day in a Hell, eles dão... É, eu achei radão, assim. Eles dão uma puxada ali no Rolling Stones. Sim, opa. Ele até, o jeito dele cantar, ele vai pro Mick Jagger mode, né? Aquela gaitinha ali é Rolling Stones total. É, e aquela Welcome to My Mind já vai pro mais um Alice Cooper, talvez, chutando baldes. É, mas fazendo uma comparação, já que a gente estava falando de material acústico, quem também lançou um álbum acústico foi o Mike Tramp, né, do eterno vocalista da White Lion. E fazendo uma comparação entre os dois, eu vou te dizer, eu prefiro o Tom Kiefer. Bom, eu não vou falar nada porque eu acho o Mike Tramp um chato de galocha. Olha, eu discordo. Tem alguns trabalhos dele solo aí que ele tenta se distanciar do White Lion, que eu achei uns sonzinhos legais até. Não achei porcaria, não. Eu achei esse disco do Tom Kiefer, ele foi muito feliz, cara. Eu achei, assim, pra mim, por enquanto, é um dos destaques do ano. Tem lendo aí que o disco foi super bem também, entrou na Billboard e tal. Vendeu, acho que 6 ou 7 mil cópias na primeira semana. Legal isso aí. Hoje em dia, porra, tem banda ganhando disco de ouro com 10 mil, né? É. Na época do download, né, e piratarias e afins, gente. É um número respeitável. Significativo, né? Poxa. É, mas aí dá pra gente perceber que esse álbum ele tá bem focado ali no classic rock, tipo Mood Elevator, pegada do Tesla, assim, achei muito legal. Aquela You Show Me é a cara do Harry Smith. Harry Smith total, essa aí. Não, do próprio Cinderella mesmo. Você pode tranquilamente tirar Shelter do Cinderella e jogar nesse álbum, ela encaixaria perfeitamente. Tá dentro do estilo, né? Assim, ele conseguiu uma variação sobre o mesmo tema aí, bem bacana. É, muito bem feito. É, mesmo a Dona Vatican. Cabe aí, vai lá. Cabe sim. Qual outro show acústico que vocês foram, que vocês acharam interessante, assim, pra vocês compararem, assim? Gotthard. Aquele foi maravilhoso, hein? Vai que vai. Aquele show do Gotthard foi sensacional. Galera compareceu naquele show, foi muito legal e foi baratinho, eu lembro, aquele show. Quinta-feira, né, minha gente? Eu não fui, mas... Foi baratinho. Eu lembro até desse show, porque a minha comadre foi comigo e ela morou na Suíça. E lá é assim, eles falam alemão, francês, a língua do vilarejo. Inglês. E ela chegou falando a língua deles lá, uma língua local. Klingon. Você tinha que ver o olho, o Steve Lee, o olho do bicho até pulou pra fora. Opa! Abraçou a menina, começou a falar com ela. Eu não entendia porra nenhuma, né? E ele falava comigo assim, achava que eu também tava entendendo alguma coisa, né? Fala, não, ele não fala, é só eu que morei lá e tal. Puta, ele achou barato, meu. Ficou falando muito atencioso, né? É, vai fazer falta. Pra cacete. Muita falta. Principalmente porque o vocal novo do Gotthard, ele é bem talentoso, mas meu, como showman, ele ainda precisa desenvolver um pouquinho. Ele é muito paradão, eu acho. Eu acho, minha opinião. O show do Winger foi legal também, né? Pra cacetó. Esse, infelizmente, eu não vi. Tava fora de São Paulo, acabei perdendo. Agora, voltando nessa praia aí de acústico, seria muito legal um show acústico do Tesla, né? Nossa! Só tudo que eu queria. Fudido. Nossa, até material arrepiou. Material não falta, hein? Olha, Nossa, senhor! Eu tô indo em qualquer show, pode ser até sem acústico, elétrico, o que for, sinal de fumaça, eu tô indo no Tesla. Gente, o Tesla, vocês estão brincando comigo, para. O Tesla tá na minha listinha de bandas que eu não posso deixar de ver. Com certeza, e desculpe, vocalistas preferidos. Eu adoro o filme de Kiko e arregaça. É, do Kiko, adoro, claro. Bom, gente, agora nós vamos arranjar um tempinho pra sair de 2013. Vamos falar de um álbum, vamos dizer assim, criar um bloco aqui para os álbuns clássicos. Isso aí. Aqueles álbuns que marcaram a história do AOR, Melodic Rock, Hard Rock. Então, hoje, da minha vida, né? Da minha vida. Vamos começar hoje com o pé direito, com aquela que eu acredito que é uma das maiores obras-primas do AOR, que é o Escape do Journey. Tô chorando. Olha, ele saiu o Escape em 81, né? Dia 31 de julho. Tinha algo pra caramba que veio antes. A bagagem dos caras já era grande, né? É leonino como eu esse álbum. Veio o auto-intitulado, Looking to the Future, the Next, the Infinity, Evolution, In the Beginning, Departure e Capture. Aí veio o Dito Cujo, que, se não me engano, é o primeiro álbum do Jonathan. Primeiro álbum do Jonathan Cain. Ele deu uma revolucionada, né? Deu. O Jonathan Cain, pessoalmente, eu considero o Cain o responsável pela sonoridade mais radio-friendly do Journey. Você separa muito bem fase pré-Cain e pós. Era mais progressivão, né? É. E curioso, a gente fala, todo mundo conhece o Escape, acho que não. Quando a gente fala em Journey, a primeira música que vem na cabeça, acho que de todo mundo, é Don't Stop Believing. Não tem como. É abertura... Que é do Escape. A abertura do álbum. Pois é. Só que existem dois outros singles desse álbum que foram muito melhores nas paradas do que Don't Stop Believing. Curioso, nenhuma música pegou top 1, né? É. Open Arms ficou em segunda. Who's Crying Now ficou em quarto. Don't Stop Believing ficou em nono. E Still They Ride em décimo. E ainda tinha Stone in Love, que nem apareceu, Escape, né, a faixa título, e Mother, Father, por exemplo, nem deram as caras, né, parado nenhuma, mas são as pancadas. Né. É, Mother, Father, pelo amor, é obrigatória. Não sai do set list dos caras, né? Nenhuma dessas. Não, é curioso que a faixa Escape, né, deu um título pra um jogo da Atari, né? É, isso aí. Journey Escape. É Journey Escape o nome do jogo. Você vê como influenciou o álbum na... Todos os anos 80 e até hoje, né? Por incrível que pareça, esse não é o meu disco preferido dos caras, não. Eu gosto... Nem o meu. Pra cá, o meu preferido continua sendo Frontiers. Pra mim é o Raised on Radio. Claro que todos eles fazem parte da discografia obrigatória. Sem dúvida. Esse aqui foi 9 discos de platina na época que platina era álbum pra cacete. É. Isso era é da época que se contabilizava a vendagem da loja, saindo pro comprador, né? Não da gravadora pra loja. O cara lança o disco hoje e já recebe. Já fala que certificado de 100 mil. Ela já sai com o disco já debaixo do braço. É. E a saída ali do Greg Rowley também foi bem influenciada no álbum aí, porque ele cantava também, né? Sim. Ele era um dos vocalistas da banda. É. Eu não vou falar nem em destaques do álbum, porque o álbum inteiro é destaque. Chega ao pleonasmo, né? Mas vamos dar só uma passada pelo tracklist aqui. Começamos com Don't Stop Believing, né? É do Glee essa música? Do Glee, é. É, sim, é do Glee na tua cara, filha da puta. Não é, não é. Essa é música. Do Glee, eu acho que foi do Glee. Da família Soprano. Isso, essa música ela ganhou uma repercussão grande quando teve esse seriado que cantou Don't Stop Believing. Cantou não, dublou? Desculpa. Rodou Rodou na série? A gente, a. Cagou e sentou em cima. Não, indiferente. Eu penso pelo lado positivo, né? As novas gerações estão vendo. Redescobriu o Journey, né? Redescobriu. E eles ganharam uma grana com isso aí, hein? Sim. Aí na sequência vem Stone in Love, né? Uhum. Obrigatório em qualquer set list. Puxa, que mata. É. Não, pra mim ali é o hino do Milchon, é Stone in Love, ele arregaça na guitarra. Who's Crying Now? Nossa, acho ali do Ross Valerie marcante, né? Ah, Elaine chora na Who's Crying Now, para. Who's Crying Now, Elaine? Elaine. Que bom, sem dúvida, né? Putz, Jonathan Cain, ó. Te amo pra sempre, Steve Perry, obrigado por ter composto isso pra mim. Keep On Running vem na sequência com aquela aula de canto do Steve Perry, né? Exato. O cara fala, gente, é assim que se faz. Eu dou risada porque, meu, é difícil, meu. Journey é muito maravilhoso, meu. Steel Day Ride na sequência. Escape, a faixa do Atari. Faixa do Atari. Lady Down, outra aula ali do Steve Perry. Desgraçado, canta muito. Aliás, como é que tá o Steve Perry hoje cantando, hein, Juliano? Você que manja. Steve Perry está gordo, com seus 90 gatos em casa. É, ele não tá cantando, né? Não, ó, sinceramente, cara, faz uns 5 anos que eu ouço falar que ele vai voltar. O Perry tá em estúdio, que ele tá trabalhando em músicas outras. Steve Perry não vai voltar porra nenhuma. Ele não quer saber de gravar nada, ele não precisa. É, ele tá desgostoso. Ele ganha uma nota federal com direito autoral. Sim. Então, eu acho que esse assunto a gente já passou, sabe, da discussão. O Steve Perry não vai voltar porque ele não quer, não precisa e acabou, gente. Steve Perry, The Voice. Mas não é. Exato. Não é irônico, porque ele saiu do Journey porque ele queria fazer álbum solo. Não, e aí ele saiu e não faz mais porra nenhuma. Ele é fã. Que fez, então, foda-se, já, né? Maravilha aqui, né? Vou abrir um parênteses aqui, o Street Talk é um belíssimo álbum. É, lógico, pô. O próprio Trial by Fire é bacana. Aí na sequência temos Dead or Alive, Mother Father, outro hino. Outro hino do Journey, e Open Arms, que dispensa apresentações. Exatamente. É, eu recebo essa música de braços abertos. Nunca será tirado do setlist do Journey. Nunca. Nunca, né? Então, gente, é nota máxima pra esse álbum, né? Sem dúvida nenhuma. Curioso? O curioso é que no site da Rolling Stone, na época, eles deram nota 2 de 5 pro álbum. E na página da internet da Rolling Stone, tem até hoje esse review da pessoa lá. Ah, mas também se for ver, né, não precisa nem falar de Journey. A própria Bohemian Rhapsody do Queen era uma música atípica, temporal, uma merda. As rádios não gostavam de tocar ela. E o que temos hoje, né? É aquele conceito de sempre. As fórmulas nunca, né, estão prontinhas ali, né? Tem que usar a criatividade e um dia vai ter o reconhecimento. Sim. É. Tá faltando alguma coisa, gente? Eu acho que faltando, porra, reiterar que eu acho que o Journey é a banda que define o estilo, né? Não sei pra vocês, pra mim é. É, não adianta pegar o pessoal que ajudou a fazer esse álbum, que os grandes talentos foram falados aí. Jonathan Cain, Steve Perry, Neil Sean. Não tiver essa galera, não adianta. Não podemos esquecer também do Kevin Elson e do Mike Stone, que fizeram o álbum aí, né? Não só esse, como vários clássicos. Eles vão... Certamente voltaremos a falar nesses caras. Vamos fechar aqui com o último review aí? Falar de mais um lançamento 2013? Só se for bom, hein? Só se for bom. The Grid, We Don't Belong! Melodic Cast. Surpresa, não, desculpa, não é surpresa porra nenhuma. Eu já achava que esse álbum ia ser foda pra caralho, porque o primeiro é muito bom. E esse We Don't Belong me impressionou, porque tá na mesma pegada. Alguns vão torcer o nariz, porque eles vão achar moderno demais. Mas eu, na minha opinião, acho que ele é maquiado de moderno. E de moderno ele não tem muita coisa, não. Muito parabéns da produção do Eric Lidbom, que, olha, além dele ter composto algumas músicas, né? Olha, incrível essa produção, viu? Eu achei o álbum espetacular. Exato. Achei ele bastante superior ao primeiro. Não que o primeiro não fosse bom, mas eu acho esse um álbum mais bem amarrado, músicas mais bem compostas, mais bem construídas. Não tem como não deixar de mencionar o legendário Bill Champlin do Chicago participando na música In For The Ride. Tem bastante músicas bacanas, sabe? Eu gostei pra caralho. Um disco putidérrimo, putidérrimo. Você não ouviu ainda, não sabe o que está perdendo. É. Faça aquela merda do CD do Bon Jovi que você comprou, voar pela janela. E dá lugar pro Degree. Olha, gente, ó, melodia, refrão, sinceramente, incrível. Eu tô muito apegado a esse álbum. Tá difícil largar. Demais. Mais um aqui. Eu também achei fodido do caralho. Muita melodia bacana, muito arranjo legal, vocalista legal. Uhum. Eu acho uma tremenda de uma besteira essa coisa de nego achar que isso é moderno. Não vejo modernidade nenhuma aí no som dos caras. Acho que tem um ou outro loopzinho aí. E o autotune? Também faz parte. Eu acho que hoje em dia todo mundo usa autotune. Vai falar que não usa porque usa. Às vezes só pra dar uma limpada, né? Ali. É normal, já virou padrão. O cara não precisa. Não precisa, já cansamos de ver vídeos desses caras. Se não viram, procurem no YouTube. Tem vídeo dos caras tocando ao vivo aí, mandam super bem. É, o Robin Erickson, ele participou de um Idols, né? Tá na hora da galera dar uma engolida nesse preconceito aí e escutar, porque é do caralho. É, que isso, gente. É, não, e também tem outra, já que o Léo falou nesse negócio, tocou nesse ponto do moderno. Se você não gosta do moderno, meu amigo, você gosta de coisa velha, entendeu? Não interessa se é velho, é bom, se é velho, é bacana. É velho. É isso. E o que é velho é datado. Então não adianta, tem que tirar o pé da lama e abre o olho. Tem coisa bacana por aí agora. Ó, nós já tivemos. Tá, velho. Só complementando, Juliano, estamos falando literalmente do que é ser datado. Do que é ser velho. Exatamente. É. Pois é, assim como você fala, ah, porra, sei lá, pega uma banda qualquer aí, ah, Fleetwood Mac é velho. É, tem álbuns que são velhos, são importantes, tiveram o seu valor, tem até hoje dentro do cenário e tal. Mas porra, a fila andou, meu amigo. Tem álbuns novas, bandas influenciadas por esses caras, assim como por outras tantas. Enquanto você tá olhando pra trás, pô, tá perdendo coisa bacana que tá aparecendo. Então é como o Léo falou, parar um pouquinho com esse preconceito idiota de que, ah, porque é novo, é ruim, ah, vá pra puta que te pariu, entendeu? Não dá. Só, eu vou fazer um adendo, já teve várias discussões sobre o que é moderno, o que não é, só salvando ali, quando saiu Slave to the Grind, quando saiu Pooh, quando saiu vários álbuns do Inger, Skid Row, naquela época, todo mundo, né, os era caras moderno, que viviam, né, do passado, achavam isso uma bosta. E esses álbuns são uma merda, né? Olha só, o Pooh foi castigado, o Dogged Dog do Warrant foi castigado. Exato. O Painkiller do Judas Priest foi castigado. Foda. E tudo foda. Entendeu? Então, ó, tem que rever esses conceitos aí. O que é moderno, né? Tem que acompanhar, gente. Porque ficar vivendo só de... Não, nego tem mania. Rising, né? É, não, nego tem mania de falar assim, ah, isso aí é moderno, parece Linkin Park. Porra, Linkin Park tem 20 anos já, meu. É verdade, né? Tem uns 10 anos o negócio. Aí tu vai perguntar, né, pra músico moderninho ou novo, não tô generalizando, pelo amor de Deus. Mas, não, é que o teclado, gente, se... Gente, pessoalmente, pra mim o teclado mais pavoroso que existe na história do rock é aquele maldito teclado do The Doors. É horrível. Assina embaixo. Ah, horrível. O delegado fica babando ovo. Nossa, o Ray Manzarek, o teclado. Cara, o Manzarek morreu e chegou na porta do inferno. O capeta falou: você entra, mas essa porra desse teclado fica aí fora. Vou tacar fogo nessa porra. Eu detesto The Doors, assina embaixo. Tá jogando mandinga no cara? Tadinho, não é ele, é o teclado. É o teclado. E teve vários bônus pro Japão esse álbum, né? Teve. Imagina o quanto não tá bombando, né? Isso aí lá no Japão. Sim. Japonês compra de tudo, né? Até o Bon Jovi vende lá. É, voltando aí aos vídeos, vocês chegaram a ver o cover deles pra Barca de Mundo? Não. Não? E no YouTube? Não. Vale a pena, bem bacana. Vamos, destaques do álbum. Coming Home. No Pique. Black Cat, In For The Ride. Também, claro. Juba. What If, In For The Ride, Coming Home. What If é foda também. Ah, eu gosto do Blind Heart também. Olha, as três primeiras... Já falou Her também. As três primeiras são de cair o cu da bunda. Isso. Black Cat, What If, In For The Ride. In For The Ride dá pra pôr no repeat e foda-se. Ah, Access Denied. Tirando aquela partinha rap que eu achei meio estranhazinha, mas não influencia, é um puta som. Faz parte. Puta som. É um álbum matador, gente. Um dos destaques de 2013 aí. Se não for, é o meu favorito de 2013. O Kuru também foi bom, né? E quem não ouviu o primeiro, por favor, vá lá, procure o Life, Love, Loss de 2010. Aliás, adivinha, ó, vocês têm uma chance pra descobrir de que país que esses caras são. Ah. Ó, detalhe aí, Daniel, o primeiro disco tem um cover do Steve Perry, né? Tem. Vamos dar na tua cara. E, ó, vocês pesquisem que vale a pena. É sensacional. É, esperamos um álbum tão bom quanto esse, viu? Pra fechar 2013 com chave de ouro e não de fezes. Em falar em álbuns tão bons quanto esse, o que tem ainda pra sair, Juliano? É, meu amigo, a Frontiers anunciou hoje, se prepara, ok, um projeto chamado Three Lions, pra continuar a mania de leão que tá correndo solta, né? Three Lions. Lionville, é isso? Não, é outra porcaria. Lions? Não, Three Lions. Banda nova do Vinnie Burns, o Greg Morgan, que é o baterista já do Ten e do Dare, tá junto. Senhor. Com um novo vocalista chamado Nigel Bailey, vocalista e baixista. Ô, Juliano. Oi. Quem é o tecladista? É. Tecladista e produtor. Tensão. Deixa eu lembrar, peraí. Momento de tensão. Peraí. Olha, tá na ponta da língua, eu até tô vendo o cara assim. Eu já vi uma foto na mulher que esse cara pega, uma baixista na vida. Não! Sim, o nosso amigo Arroz de Festa Alessandro Del Vecchio. Aê! Inclusive é co-autor de duas músicas no álbum dos caras. Puta que eu pariu. O álbum dos caras deve sair ainda no segundo semestre. O primeiro show deles agora acontece dia 21. Eles vão abrir o show pro Snake Charmer. E o que tem mais pra sair além disso? John Oliva. O Slammer, né? Olha, é o seguinte, tem muita coisa que tá agendada, que foi anunciada e que ainda permanece como, não digo como boato, mas são coisas que não tem confirmação. Nós já falamos aqui num outro Melodicast, eu acho que foi no primeiro, se não me engano, um projeto chamado Find Me. Vai sair pela Frontiers e esse projeto tem o Rob LeBlanc do Blank Faces. Esse cara participa, por isso que o álbum do Blank Faces tá parado. Quem que gosta do fãzão do Blank Faces na comunidade é o Serjão? É o Lorde? Tem o álbum novo do Steve Overland. Tá sendo produzido pelo Mike Slammer. E é uma mistura que promete coisa boa. Falando no Overland, tem o projeto Ozone, que é dele com o Chris Olsen. E falando do Slammer, tem o Seventh Key. Falando, é. E isso, ó, só vou pra voltar no Ozone. Chris Olsen e Steve Overland como vocalistas com Mike Slammer e Tommy Denander. Nossa senhora! Também falando em Arroz de Festa, ó, o Denander aí. Não, vai, é pra arrebentar. Pois é. E o teclado? É das melhor qualidade possível. Não, eu acho que aí não vai ter lugar. O nosso amigo parbolizado deu rec ali, não. Tem gente mais gabaritada pra entrar lá. Tem o álbum novo do Baton Rouge. Esse é previsto pra sair em novembro. a volta do Brian Hawke ano passado, ano retrasado, cuspiu que não queria mais saber de nada, não quero gravar, tô descontente. Eu acho que as contas continuaram vindo. E o cara mudou de ideia. Então sai um álbum novo dele, provavelmente esse ano. Baton Rouge foi confirmado no Firefest, é isso, né? É. Muito provavelmente logo depois do Firefest, porque o álbum dos caras já está sendo gravado. E Herring Skerring também, né? Sim, o Herring Skerring vai fazer a turnê do Mood Swings, né? E junto não, paralelamente com a regravação do Mood Swings, a banda está gravando um álbum inédito. É, então, vai sair isso, vai ser um fresquinho aí também. É, um álbum que eu tenho listado para ser lançado este ano, mas também isso já era para ter saído no ano passado, é do Starship. Mas realmente não sei o que dizer, não sei o que esperar, nem se esperar. É de rosca. É, sei lá. É, e o Amazeme, né? Amazeme já dá pra ser. Tô morrendo de inveja do Juliano. Dá uma palhinha aí, como é que tá? O Amazeme é maravilhoso. E eu tô morrendo de inveja do Juliano, né, Juliano? Tô. Ainda o Conilino me mandou a versão acústica, bicho, da... De 0 a 10. 11,5. Opa, lalá, hein? Disco do cacete. Dá pra sintetizar assim, quem conhece o som do Amazing nos outros álbuns e gosta, vai babar nesse, porque não mudou, sabe? Mesma pegada, a mixagem tá melhor, isso eu posso dizer, não é aquela coisa tão abusada, tão exacerbada. O Léo pode falar melhor. É uma coisa mais... Aí, o Léo conhece a mesma, vai lá, Léo. Vamos ver primeiro, né? Também já saiu o Grand Design também, né? Eles, não sei por que eles soltaram aquele... Pai Varinta lá, aquela mina e tal, né? Eu não curti o single novo, não. Também não. Enquanto ainda tava meio cópia do Def Leppard, tava indo, né? Agora... Esse EP aí, o Baby 2 aí, achei meio merdium mesmo. É o Pio que me perdoe, mas a gente divulga na comunidade, mas que eles soltaram até agora tá bem merdium mesmo. É, eu também não me animou em nada. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado, Juliano. Dá uma navegada ainda e foda-se o Bon Jovi antes que eu esteja. Obrigado, Léo. Abraço aí. Abraço por trás pra todo mundo. Tô fora. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vocês estão conseguindo ver o Felipe online aí? Que eu tentei mandar pra ele, aparece e apaga, aparece e apaga. Assim. O qual o Felipe que está falando? O Gaúcho? Gaúcho da Frontiers. Da Frontiers? Pra mim ele não tá online não, não aparece online. Ele tá no chat. Aqui foi. Não, deu erro. É, foi. Só que não. Olha, deu certo. Ele respondeu aqui, falei, pedi pra ele entrar no Skype. Você tem o Skype dele? Cadê, Felipe? Nossa. É um sapo? Não é? É um grilo. É o Super-Homem? É o Bon Jovi? Felipão, você Bon Jovi está aí? Não, caiu. Felipão, você está apanhando do bagulho? Se sim, você responde no chat. Sim! Sim! Só que não, né? Puta, aquele programa do Silvio Santos era foda, né? Como é que era o nome daquele troço? Ó, você quer trocar o tênis Montreal por essa linda bala de goma? Sete Sim! Belo? Sim, meu, é muito bom! Felipão, como é que era o nome daquele programa? Peraí, se o Felipão estiver ouvindo a gente... Opa! Opa! Para. Nossa! Há uma luz no fim do túnel. Opa, é internet, tá entrando o Hammond aí, né? É internet de escada. John Lodge tá chegando, né? Com o Hammond dele. Peraí, do além. E aí, brilhou algo, hein? Opa, melhorando. Opa! Houston, temos contato. Chegando. Houston! Abaixa um pouco o seu microfone. Pode ser, abaixa um pouco o microfone. Aí pode diminuir o chiado. Houston, we got a problem! Houston? Somebody farted! Estamos caindo! Vou tocar o kit daqui a pouco, né? Oh my god! No. Houston, onde abre a janela? We're falling! No! Houston! You have a problem! Houston! Melhor? Não vou perder a piada, hein? Tamo ouvindo. Ah, e aí, melhorou o som? É, opa! A gente tá te ouvindo, só que tá chiando. Tenta tirar o microfone e colocar ele de novo no é, buraquinho. Deixa o John Lodge lá no além, cara. Não tem microfone direto. Uou! Uau! Tá entrando a rádio da Ursa? Era o Aerosmith?